sobe, ela sobe. Quero que sejas feliz, mas guarda no coração.

vente minha. Eu tô, não. Vai, mete minha, que é mais ajeitadinha. Vai, mete minha. Eu tô, não. Vai, mete minha. Eu tô, não. Vai, mete minha, que é mais ajeitadinha. Canal 2, Antena Web. Defendeu a Portugal, a velha chula com seu pendão e bandeira.

Música, o sucesso, passa aqui. Chora, vida e me chora, chora, meu amor, que se vai embora, que se vai embora, que se vai embora, chora, vida e me chora. Chora, videira, ó videirinha, chora, videira, ó pedaninha, chora, videira, ó pedaninha, chora, videira, deixa-a chorar, chora, meu amor, que me vai deixar, que me vai deixar, que me vai deixar, chora, videira, deixa-a chorar, chora, videira, ó videirinha, chora, videira, ó pedaninha. quando o sobreiro der vaga e o loureiro der cortiça, então te amarei, meu bem, se me não der a preguiça. É o seu Canal 2 da Antena 2. Ai, um beijo é que eu te não dou. Ai, mas o teu a ti um abraço. Ai, andar, vai mais eu. Ai, ao frente, tirar o ninho. Ai, andar, vai mais eu. Ai, ao frente, tirar o ninho. Ai, está o raio verga, verga. Ai, com o peso do passarinho. Ai, está o Ai, um beijo é que eu te não dou. Ai, mas dou teu a ti um abraço. Ai, o passarinho na gaiola. Ai, canta bem, está grave. Ai, o passarinho na gaiola. Ai, canta bem, está grave. Ai, no fim de tudo cantar. Ai, mostra chapéu de soldado. Ai, no fim de tudo cantar. Ai, mostra chapéu. Ai, um beijo é que eu te não dou. Ai, mas dou teu a ti um abraço. Vamos, vamos ao baile. Estão em morada parada por falta de mão de dó. Nesta altura sigo eu, será com o valor. Vamos ir lá brincando, explodindo tudo certo. E agora que escrevi, já me de sentar. Se eu tiver atrevido, posso demorar. Vemos? aguenta a moça. Vamos lhe dar brinquedos? Sigo para a cigarroca. Sente? Mas quero vir o banho, me venha com os caras. O maldito tropicano foi que foi fazer o ninho. E a careca do curioso, mal salto cabelinho. Certo, esquinho? Chega a velho, velhinho. Chega a burro e o burrinho. Toda a moça que namora te manda o seu beijinho. Toda a moça que namora te manda o seu bebinho. Aguenta a moça. Vá-te levar brinquedos? Siga o pai e a cigarrota. Certo? Devagar, devagar. Vá-lhe minha moça agora, aguenta a moça. Certo? Ei, meu senhor, faz aguenta a chica. Certo, mulher? Certo? Aguenta a moça. Certo? Vá-lhe assim que foi, ninguém segue a noia, passeia o voo. Sobre o bicho que é vila no pé da quarteira. É que eu tenho uma manuca, uma faca no espírito, uma espeta na boca. Certos? Vá-te levar brincando. Sigo o pai e a volta. Ó moço devagar, veja lá se sou capaz de ela informar. Aguenta a moça. Certos? Vá-te levar brincando. Certos ou melhores? Para lançar o corridinho, é bonito e é valer. Suas moças de lançar as minhas de bater, aguenta a moça. Certos? Devagar, devagar. E a moça vai ao ar. Vamos-se no poder, tem a força um tacão. Vem com a moça, não bate o coco no chão. Devagar, rapaz. E a moça vai abaixo. Ouve o lugar e faz o mesmo. Vai de roda, vai de roda, vai de roda, vai de dano. Suas calças, tudo no cu, resto de bandeado. Aguenta a moça, certos? Vamos lhe dar ninguém. Se não para se garota. Uma velha muito velha era cega, não via nada. Outra noite à meia-noite, a mesma gaitada, certos? Vamos lhe dar brincando? Sigo o pai da cigarrota. Aguenta a chica. Ei, que me formou. E ninguém se enganou. Vamos lhe dar brincando? Devagar, devagar. Ninguém para se mandar. As meninas do Calvário, quando vamos já na rua, dizem umas para as outras que minha mãe é cá tua, certos? Vá-te lhe dar brinquedo, devagar, devagar, faça frente com o pai. Bonito todo mundo, cada vez ela vai no fundo. Meia volta peladinha, vamos dar uma voltinha. Meia volta com o pai, volta ao seu lugar. Devagar, devagar, vá a minha mão ao ar. Ei, moçada, faça a aguenta a moça. Temos, temos. Vá-me-lhe se acabou e ninguém chega, não ia fazer e eu vou. Vá-me levar brinquedos? Sigo para a cigarrota. Uma velha muito velha foi um gel ao ursinho. Tem o vento na gaiola, foi um gel de subir. E tu mais uma mojinha, foi andar uma lanchinha. E tu mais uma janela, foi andar barca à vela. E da velha que lamava, para voltar, temos já a vaga, é do diabo, certos? Devagar, devagar. Certos? Vá-me levar brinquedos? Sigo o pai e a garota. Quando era cozinha usava umas calças pretas. Andava sempre amarelo para fazer muitas caretas. Aguenta a moça. Vá-me levar brinquedos? Sigo o pai e a garota. Sobre o bicho que é vila, é vinho da azeitona. A maior parte de nós é metê-las dentro da alcova. Certos? Devagar, devagar. Ninguém para se mandar, aguenta a moça. Vamos buscar a moça que lhes põe com chouriça. Que os moços em dia têm a força nas caretas. Certos? Ei, moços para a parte, aguenta a chica. Certos? Devagar, devagar. Ninguém para se mandar. Olha, mãe, o que é aquilo que está lá debaixo da lenha? É um gato de cozinhas para que a gata velha. Certos? Ouço-me que formou. E ninguém se enganou. Vá-me levar brincando. Sigo para a cigarrota. Com minhas costas abaixo. Vá-me pôr aos trombilhões. Com a força que ela leva. Vá-me parar aos calcanhares. Certos? Também está chica. Devagar, devagar. Certos? Devagar, devagar. Vá-me levar mais ao ar. Certo, aguenta a moça. Ei, moço, agora quase aguenta a chica. Certo? É, a outra vida me fica. Vai!